1288, bom voo. 251-288, boa tarde. O Mike Juliette Romeu mantém o setor norte de Salvador aguardando a autorização para o sobrevoo em São Rafael. Quebec, Pati. Gol no 754, reduza para 1970 nós. No 754 vai reduzir para 170 nós. E desça para 3.000 pés, ajusta no 015, gol no 754. 3.000 com 1.015. Então 3804, reduza para 220 nós. Está reduzido, tá, 3804. Desça para 4.000, ajuste no 0 ou no 5. 4.000, 1.015. Sente, vai manter mil pés até morro? Sente, frequência livre, o quilo Romeu Oscar. Gol no 941. Vai passar duas nós. É o Capa Vista. Gente, apenas para informação de tráfego, tem um helicóptero da polícia agora 4 milhas, 3 milhas à sua frente, mantendo 500 pés sem interferir na sua aproximação. Certo, graças. Chame torre agora 118.95, bom pouso. Obrigado. Voo 954, consegue para 2 mil pés, livre LS, reporte estabilizado. 2 mil, está livre, reportaria estabilizado. Antônio, papapá, Mike, já chamou? Eu vejo subida da El. Setor norte, senhora, seria possível o sobrevoo próximo à região onde o guardião está sobrevoando? O mesmo vai entrar em coordenação com o guardião, mantendo assim os pés? Mantém o setor norte aguardando possível autorização do controle para sobrevoar na área. Sim, está aguardando mais direto. Wait, approve taxi, Alpha, call me before taxi, Juliet. Sim, vai Alpha, Quebec, before Juliet, ele está reporting right. Vai até 4861, acione identificação, autorizado chegada na mão, reporte unidade de descida. Olá, Salvador, é 728. 10 graus com 109, autorizado pouso. 110 com 10, livre pouso, 941, baixa travada. Sente azul, mantém a ponto de espera. Vitor, Índia e Juliette, decolou aos 45, 119, decimal 8. 198 grato, até a volta, Júlio. Juliette Romeu, mantém o setor noroeste de Salvador. Setor noroeste de Salvador. Está mantendo sobrevoo na vertical da BR-324, voo parado. Sente, confere. Mantenha inicialmente o setor noroeste, aguardando novas instruções de controle. Ok, a presente posição está autorizada, mantendo o voo parado. Então 3804, sob vetor, curva à direita para o 040, nesta para o autorizado interceptar o localizador. 040 está reduzindo aqui, pode manter aqui. Gente, na para o 040, desça para 3.000 pés, ajusta no 05, então 3804. 04. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Vitor, Índia, Juliette. Vitor, Índia, Juliette, 1.000 pés, corredor Xé, reporte Farol da Barra. Para Farol da Barra, viu? Guardião 01 no controle. 01. Por mais quantos minutos terá que efetuar o patrulhamento na área? Está no rango policial, deve ficar aqui por mais. Gente. Corte 4089 para a Copa. Azul 4089, Vitória, nível 3620 autorizado, é Peruísque 50 Aerovia, decolou da 10, curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Aciona 5534, controle 119, decimal 8. 0360 para Vitória, Peruísque 50 após a colagem da 10, curva direita. Macaé, depois da Eulia, beleza de Vélez, 534, 198, 14, chamarei no 669. Correto, azul 4089. 4193, cópia. 3193, Galeão, 360, autorizado, Peruí 50, Bidev, após o PNovember 857, Porto Seguro, sem água for Romeu, após o Pezulu 16, até Gruf, Golfo Romeu Uniforme Fox Fox, após o Pezulu 14, até Toquim. Decolada 10, curva direita, na subida da El, após Leda, após Bidev. Aciona 5540, controle 1198. Gente, informa um tráfego helicóptero da polícia, agora na sua posição de 11 horas, 2 milhas, mantendo 400 pés sem interferir na sua aproximação. 97 400. 193, autorizado pro Galeão, 360, sobre 50, 710, outra vez, 98, 7, até seguro, após o Pedro, 16, após o Clube, o Pedro, 19, demora da 10, com curva direita, da El, da Fidel. 19.8, 19.8, tá 1393 no portão 10, chamei pronto, pushback. 8, reportando 31, Solo, gol 94, livrando a Cisco, bom dia. 94, via Alfa, aguardando antes da Juliette, aguardando a liberação do seu portão. Gente, Alfa, aguardando antes da Juliette, liberação 941. Alfa Vitor Juliette, confirmando sobre o voo TGL em Valença, no meu pé. Juliette, autorizado, voo local, sobre o voo TGL em Valença, no meu pé, decolando 17, direita, corredor Axé, após caixa pregos, aciona 0151, controle 1198, e a torre 118, decimal 95. Não está visual com o helicóptero Mike Juliette Romeu, a 500 pés? Aqui, não está no pairado. A posição de 9 horas. Afirmo, agora está aproximadamente 1.5 milhas à sua frente. Do confirme, está no PAD 4. 804, estabilizado? Vai estabilizar agora. Gente, reduza para aproximação. Informa apenas o helicóptero da polícia efetuando patrulhamento na área. Está agora a 400 pés, 3 milhas à sua frente, sem interferir na sua aproximação. Chame torre agora 118.95, então 3804. 3805, tá. Pronto, cobre para Recife. Agora. Web 5728, Recife 330, autorizado, pelo I58, aerovia, decolada 10, curva esquerda, Puca, transição Caju, é subida, 5536, e o controle 119, decimal 8. Autorizado, Recife 330, pelo I58, decolada 90, curva esquerda, 5536, transponder 198, é o controle Web 5728, pela Puca, Aracaju. Correto, 62, chame pronto, Web 5728. Camarada 62, 7, 2, 3. Solo Web 6741, portão 7, puxa daqui acionamento. Autorizado, Web 6741, chame pronto para o táxi. Informa a ingressão Boeing 737 no portão 07, deixa a entrada no mesmo livre, com gentileza. Ah, maravilha, então a gente vai puxar e deixar a entrada do 7 livre, o 6741, obrigado. O 8941 está próximo ao Juliette. Ingressa Juliette, observa a liberação do Boeing da Webjet, ingressa para o portão 07, o voo 941. 07, aguardando o 806. Solo 352, 67. 367, com fins 400, autorizado, aerovia Pezulu 16, decolada 10, curva direita, da El Leda Bridge. Aciona 5526, controle 119, decimal 8. Autorizado com fins 400, o Pezulu 16, decolando 10, vai para a direita, da El Leda, Leda Bridge. 526, transponde controle 1980, está pronto para puxa acionamento no gate 1. Autorizado, 35267, chame táxi. Vai chamar para táxi 5267. Venta 110 com 14 agora. Esse é o chão de disposição, é o limite para fazer a cobertura ali no Pauta Lima, São Rafael. Afirmo, Mike Juliette Romeu, devido ao patrulhamento do Guardião, só terá que manter a presente posição, ou mais afastado de Salvador. Mike Juliette Romeo? Copiado, Romeo. Sente, Mike Juliette Romeo, reporte iniciando sobrevoo na cidade. Aberta 4861, desça para 3 mil pés, ajuste ao 0 no 5. Tem mil, Vicky. Na escuta, solo. Proceda, solo, 5267. Vai iniciar de imediato, que eu tenho o nome para taxi, ok? Vai iniciar de imediato, confirma. Direito 219. 19. Agora o 67 está pronto. Aguarde alguns instantes para iniciar, ok? Vai ingressar um Boeing e após taxiar um Boeing também para o ponto de espera. Aguarde mais uns 30 segundos para iniciar. Gente, estamos aguardando aqui a autorização do 67 para. Essa é Juliette, voo no 754. Via Juliette agilizando para o portão 02, voo 754. Juliette. Não, 02, voo 754, vai, Juliette. Alô, tá 3804, Lito. Boa tarde, tá 3804, via Alfa, reportando a Juliette para ingresso. Alfa, reportando a Juliette. Porto Alegre, web 6741, 149, a bordo 4 horas e 15, com fins alternos. 7, prossiga. 8, decimal 95, ajuste 1 no 0, 1 no 5, então mover, boa tarde, web 6741, observando o ingresso do Boeing da Gol. Demativo, observa o 137 da Gol ingressando, espaço de alfa, ponto de espera 1895. Muitíssimo obrigado, ótimo serviço, até a próxima. Boa noite. Dali. São de 11 horas, 3,5 milhas, em deslocamento nordeste, mantendo 500 pés. Guardião 01. Sente, Guardião 01, vou na prova da rotatória. Então, 1 no 0, está autorizado, tipo táxi. 67, coordenação com o veículo do solo, após a passagem da guarda do Bang da Webjet, está livre de iniciar chame táxi. Autorizado então, 5267. Após a passagem retaguarda do Webjet, o 35267, ele vai passar em alguns instantes. Ok, então após a passagem do voo, confirma? Do Webjet, do Bang do Webjet, está prosseguindo para o ponto de espera, após está livre de iniciar chame táxi. Ok, vamos iniciar devagarzinho aqui, após o Web, está autorizado continuar, o 5267. Juliette autorizado, alinhar e decolar custa 17, uma centena com uma dúzia. Se o trip segurar um pouquinho antes da Índia, a gente agradece. Vamos segurar. Valeu, irmão, bom voo. Até 4861, desça para 2000 pés, o ajuste é na 095, livre LS, reporte estabilizado. Depois da companhia no portão 09, da 3193, efetue pushback um pouco mais a retaguarda. Da 3804, ingressa via Juliette, portão 09. Juliette, 09. Web autorizado a linha de decolar pista no zero, 100 graus com 14 nós. 100 com 14 a linha de decola, 6741, obrigado. Azul 4033. Apenas para informação, o Ilhéus informa que acaba de decolar a aeronave da Ilhéus. Está subindo por 130 na produção. E não vai iniciar de imediato, aguarde para o pushback. Então fica na guarda. Tio, mantenha o perfil da Coral Azul 4033. Siga Guardião 07. Sente Guardião 07, reporte visual com local de pouso em Odina. Apenas fique atento ao tráfego do helicóptero do Max Jet Romeo, Robson 44, nas proximidades de Odina, mantendo 500 pés. Vitor Juliette, 01-119-8. Vitor Juliette, 119-8. Radar terminado, indecida para 140, ciente do tráfego informado do TAM, subida para 130, chame Léus, 1201. Linha 741, 119-8 aos 02. 02-198, obrigado, um ótimo serviço. Taco San 3193, taco 141 a bordo, alterna a cabina com 4 horas de autonomia. Prosseguiu, San 3193. Baixo, tá vendo a 612, se você conseguir, 3193. Web 6741, meu contato, radar na decolagem, sua para o 340, saída da EL. 340 da EL, vai, obrigado. A passagem do Airbus está livre inicial, Web 5728, chame táxi. Semana táxi, muito obrigado. 5267 para táxi, 73 a bordo, está com 3 horas e meia, alternando vitória. Via Indy, Alfa, Pontifera, 10895, ajuste no 015, bom voo e boa tarde, o 35267. 4891 estabilizado? Sim. Complete final, torre 10281. Vitor Juliette, apenas para informação, helicóptero da polícia 5 milhas à sua frente, mantendo 500 pés no litoral, destino Andina. Alfa Vitor Juliette, centro do tráfego, ainda não visual. Web 6741, autoriza a proa de Leda ou de Bidev? Certo, 4861. 4861, aguardando pista livre. Aguardando. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, informação 90. Ano 924, sendo identificação, autorizado, chegada à Mare, desse mantém 050. Mare 050. Tá prosseguindo via Juliette, que essa... Esse trecho aí tá interditado, tá na escuta do solo? Perfeito. Vai retornar. Ele tá autorizando a retornar via Juliette, tem condições? Então, em frente Alfa, após próxima direita na Kilo, vai a Kilo, após cruza o pátio 3 e vai prosseguir pátio principal, Índia, ok? Novamente Índia e Alfa, até o ponto de espera. Tá bom, então vai pegar a primeira direita aqui, vai via pátio 3, Índia e Alfa. E ponto de espera, 393. Desculpa aí, gente, não tinha visto ali, desculpa aí. E sem problema. Gente, frequência livre, Guardião 07. Segunda mensante, chama 19-8. Afirmativo, tem um bom voo, 0-6, trip. Obrigado, bom trabalho, até a próxima. O ABT 4861, livre pouso, 110 com 14. Livre pouso, 4861. 4, climb for level 400, Del Departure. 400, at Del Departure, trip 5267. Gol no 924, desça para... Correção, gol no 924, dá presente atualizado em TAP. Dá presente TAP 050, 924. Gol no 754 para Campina Grande. Gol no 754, Campina Grande, nível 390 autorizado, aerovia Pesulo 10 até Neuma, November Eco Uniforme Mike Alpha, pós direto, Campina Grande. Decolando no zero com curva esquerda na subida Puca, transição Zipar, aciona 5546, controle 119, decimal 8, gol no 754. Botão 2, chame pronto, gol no 754. 924, desça para 3 mil pés, o ajuste 10, 15, livre direção de altitude em TAP. Então 3 mil, liberada a altitude em TAP, 10, 15, 924. Taxi Web 728, está com 1947 a bordo, termina 12 horas e 40 e até em Salvador. Alta Rio Juliette, ainda não virtual, contrato aí. Fecha nossa posição de 2 para 3 horas, 2 milhas. 728, táxi via Pátio após Índia, segunda direita via Índia e Alfa, ponto espera 10895, ajuste no 095, bom voo, boa tarde, Web 5728. Índia e Alfa, ponto espera 90895, com 1015 no ajuste 5728. Posição 9 do Pátio 3, a Baeté está livre, boa tarde. Gente, agora na sua posição de 3 horas, o Alfa Vitor Juliette, exatamente 1.5 milhas, à sua direita. Mantendo 500 pés, é o Robson 44, Mike Juliette Romeo. TAM 3660, da presente voo ITAP, em descida para 4 mil pés, ajuste no 095. Salvador, muito boa tarde, Web 728, está no final, pronto, espera, dá 190. 93198 aos 10. Ok, 198, obrigado, boa tarde. Web 5728, autorizada a linha de colar, 120 graus, com a 12. Decolagem autorizada, 728, tá aqui. 60 da Elma, 193. Alfa Vitor Juliette. Irá fazer toque remetida em Valença? 14089, posição 8 para o funcionamento. Está livre, Azul 4089, chame táxi. Autorizado, se bom funcionamento na 8, chamando táxi, Azul 4089. Iniciando o F5, 7, 8, 8.